Amém. Glórias a Deus. Irmãos, leiam comigo Provérbios 31, versos 10. A palavra do Senhor nos diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias ou joias preciosas. A palavra virtuosa no hebraico é ra'il, que significa excelência, habilidade, eficiência, força. A mulher virtuosa, que é excelente, que tem a habilidade, é eficiente, denota força. O seu valor excede o de finas joias. E ao estudar todo o capítulo, nós percebemos que, com tudo isso, a mulher virtuosa ainda é uma mulher equilibrada. Não se inclina nem para a direita, nem para a esquerda. Tem a capacidade de dosar os aspectos da sua personalidade, das circunstâncias que a cercam dia a dia. É a mulher que tem a tarefa exaustiva de, inclusive, equilibrar as suas diversas tarefas. Ser mulher, mãe, amante, esposa, profissional. A excelência de uma mulher não é definida pela sua capacidade intelectual, pela sua educação ou posição social, se solteira ou casada, não é definida pela sua origem. Não depende da sua origem, mas sim pelas suas qualidades interiores, que a denotam força e resistência, adquiridos por meio de princípios e padrões dos quais ela nunca se desviará. A mulher virtuosa tem um plano de vida, ela tem uma meta a ser alcançada, e ela passa por caminhos por onde poucos passam, caminhos estreitos, mas é porque ela sabe onde ela quer chegar. É uma vencedora, é uma mulher especial. Ser virtuosa é mais do que ser simplesmente mulher, é ser valiosa. Esse é um título dado a alguém que persistiu, que perseverou e venceu. A mulher excelente não nasceu excelente, mas é aquela mulher que, em meio a grandes desafios, ousa olhar a vida de frente e dizer: não vou desistir. Percebeu que a paixão para prosseguir é importante demais para se deixar ao acaso. E, a partir daí, vigia para que o maligno não roube o seu brilho, não roube a esperança do seu coração, pois sabe que o maligno tem todas as armas apontadas para ela. No livro de Gênesis, nós lemos que haveria guerra entre Satanás e a mulher para sempre. E o inimigo das nossas almas apreciaria a oportunidade de invadir os tesouros da nossa essência, de invadir, de roubar as joias preciosas do nosso coração, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos. E hoje nós encontramos mulheres que foram roubadas. Aparentemente não. Aparentemente estão bem vestidas, maquiadas, até esboçam um sorriso no rosto, mas por dentro, roubaram o seu otimismo, roubaram a sua alegria, roubaram o tesouro do seu coração e vivem sob o peso de uma pressão, né, no dia a dia. Há mulheres que foram feridas no passado, cicatrizes que têm perdurado a vida inteira, nunca se curaram completamente. São traumas, remorsos, questões não resolvidas, oportunidades perdidas, relacionamentos rompidos, tem a alma deformada, o coração de luto. Mulheres que são perseguidas por lembranças que querem esquecer, mas vivem acorrentadas por um sofrimento emocional. E, de fato, não há nada mais triste, né, do que invertir em alguém que não merece, do que dar a coisa certa para a pessoa errada. Mas a palavra de Deus para você nesta manhã é que você se esconda nele. independente das tragédias da sua vida, das suas insatisfações, ele não terminou a obra linda que ele tem para a sua vida. Guarda o seu coração, coloque a sua esperança no poder de Deus. Coloque o seu futuro nas mãos de Deus. Saiba que a dor vai passar. E as promessas do Senhor para a sua vida vão se cumprir. Suporte, sabendo que o sofrimento não vai impedir aquilo que Deus tem declarado para a sua vida. É apenas um sinal de que a sua bênção está sendo gerada. E no momento certo, ela vai chegar. No livro de João, capítulo 4, nós lemos a história da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus sabia que por detrás de tantos relacionamentos, tantos casos que ela teve, ela era uma mulher ferida, uma mulher sedenta, uma mulher desesperada por beber algo que a saciasse. Não o saciar da carne, mas o saciar da alma. E Jesus nos diz na sua palavra que quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Minha irmã, se você crê, o seu espírito não ficará estéril, nem a sua vida vazia, porque Deus saciará a sua sede com águas vivas. Há algo que toda mulher prudente precisa entender, que não há relacionamento humano algum que possa saciar a sede da alma, como o toque de Deus. E lá em Marcos, no capítulo 5, nós lemos a história de uma mulher que padecia há 12 anos com uma terrível enfermidade, um fluxo de sangue. Uma mulher que por 12 anos presenciou dia após dia a sua vida se esvaindo, a sua esperança sendo minada, suas forças sendo cada vez mais enfraquecidas. O seu sonho se perdendo por 12 anos. Ela investiu tudo o que ela tinha nos médicos, na medicação, no recurso que ela tinha disponível, mas nada resolveu. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela creu no seu coração que se tão somente tocar a orla das suas vestes, ela seria curada. Há um erro muito grande quando nós buscamos no homem aquilo que só o Jesus pode fazer. E a palavra nos diz que quando ela tocou em Jesus, Jesus percebeu, dele saiu virtude, saiu poder. E imediatamente ela foi curada. A palavra do Senhor é linda. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Ela recebeu virtude, ela se tornou uma mulher virtuosa. E essa virtude só veio quando, desesperançada, ela se arrastou pelas ruas de pedra de Jerusalém. Posso imaginar que com o joelho sangrando, com as suas mãos trêmulas, enfraquecida, mas com um rasgo de fé no seu coração, ela ousou tocar no Senhor, no único Senhor que tinha o poder de erradicar o seu sofrimento. Quando uma mulher toca em Jesus, ele a transforma para sempre. Ela nunca mais será a mesma. Quando uma mulher toca em Jesus, há algo diferente nela, há um brilho diferente. Todos ao seu redor percebem que ela se distingue das demais. Tocar em Jesus, recebeu poder, recebeu virtude. A sua fé te salvou todas as áreas da vida dela. E nessa manhã, minha irmã, eu quero te convidar, vocês, mulheres, a tocar em Jesus. Não da forma que você tem feito no seu dia a dia, mas de uma forma diferente. Porque Jesus percebeu, eu fui tocado de uma forma diferente. Se ainda existe no seu coração, ainda que seja um rasgo de fé, eu quero te convidar a tocar no Senhor nesta manhã. Eu não sei quais são as questões da sua vida, mas você tem uma história de vida. Você tem toda uma bagagem de vida, você tem as suas questões. Eu quero dizer para você que aquilo que aparentemente parece ser impossível, para o Senhor não é. Se há alguma questão que a sua esperança, sua fé tem sido enfraquecida, anos e anos de oração, o Senhor está aqui hoje, o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. E Ele tem águas vivas hoje para derramar sobre a sua vida. Há um manancial de águas vivas hoje que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Eu quero te convidar a tocar em Jesus. A entregar com toda a sua fé, com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Crendo que Ele é Deus. E que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que você espera. Hoje Ele tem cura para a sua alma ferida. Hoje Ele tem libertação para a sua vida. Hoje é um derramar do Senhor nessa manhã. Hoje é a restauração. E eu quero te convidar a dar um passo de fé. Venha até o altar do Senhor. Por fé. De uma forma diferente. Venha ao altar, o Senhor estar aqui. Para que você toque nele, para que você possa abrir o seu coração diante dele. Podem vir, nós estamos chamando as irmãs. Hoje é um culto especial para as nossas irmãs, mulheres. E eu quero chamar todas as mulheres, que vocês possam vir aqui e receber do Senhor hoje o manancial que Ele tem para derramar na vida de cada uma de vocês. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos abençoar a sua vida nesta manhã. Eu quero pedir aos homens que fiquem de pé. Estão aqui as suas mães, as suas filhas, suas esposas, suas irmãs. Que vocês possam erguer a mão e interceder pela vida de cada uma delas. Se coloca diante do Senhor, coloca a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua esperança no poder dEle. Comece a falar com o Senhor. Abra o seu coração. É você e Deus nessa manhã. Assim como a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, você vai ter um encontro com Jesus. E quando nós temos esse encontro com Jesus, nós nos colocamos diante dEle, alguma coisa acontece, ao mover do Senhor. Sinta o Espírito Santo falando no seu coração, se entregue ao Senhor nesta manhã. Coloque suas questões, sua vida, seus dilemas diante do Senhor. Senhor Deus, bendito é o teu nome. Nós te glorificamos, Deus, como filhas amadas do Senhor. Pai, um dia o Senhor nos criou, o Senhor nos fez com um objetivo, com um propósito, e o Senhor se esmerou naquilo que fez. O Senhor criou a mulher linda, Senhor, em cada detalhe, com uma digital, Senhor. Não existe nenhuma mulher igual. Todas nós, cada uma de nós, possui características que nenhuma mulher do mundo tem. Só nós, filhas do Senhor, possuímos, porque um dia o Senhor sonhou com cada uma de nós. E Ele nos amou de uma forma tão linda, que nos deu a graça de produzir vida, de reproduzir vida, de sermos mulheres doadoras de vida, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Nós somos aquelas mulheres feitas segundo a imagem do Deus eterno. E Ele nos ama. Cada mulher aqui, receba do Senhor neste dia, não como uma homenagem, mas como uma palavra de merecimento que o Senhor te dá esta manhã.